direcionamento na posição posterior, pushback. Livre, chame push, no 5-1. Entendi, boa tarde. Argentina 1911, are you ready to copy? Argentina 1911, you're clear to ESA, Sierra Alpha Echo Zulu, via flight plan route, flight level 360. Departure Sambo 1 with Doklu transition, runway 10, squawk 5175, frequency of the departure 120.8, Argentina 1911. Feedback is correct, Argentina 1911 on stand 11, call me when you're ready for push and start, sir. Okay, for stand 11, we call that for pushback 1911. 561 com 83 a bordo, 3 horas e 25 alternas apenas. No 561, no táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, que nem igual no 0 no 8. Chame quando pronto para o decolagem de ponto de espera, pista 0, vamos no 56 ou na. É bom, tá, na, tá pronto, na ponto de espera, vamos no 56. O 51 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento 1 a 00 graus com 05 nós. Gente, a linha falando 0, vamos no 51. Prepare a saída Arbor 1 após Elefa, após Gedeck Nietzsche, Beguard 1 minuto cópia. Obrigado, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Nítibo, pista em uso 1-0, transponder 5-2-1-2, frequência do controle Salvador 1-2-0, decimal 8, voo no 8-9. Autorizado Porto Alegre, nível 340, conforme a rota, saída Arbor 1, após Arbor Elefa, direto Nítibo, transponder 5-2-1-2, controle 1-2-0-8. Correto, cotejamento, gol no 8-1-1. No parte 3, chame condutante para o pushback acionamento. Chamarei. Cruzando 130, Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Chico Gate 11, ready to push right up. Gate 11, you're clear for pushing start up. Call me ready for taxi, Argentina 19er 11. Call you ready for taxi, Argentina 19er 11. Baixo 3, aprovado o pushback acionamento, chume pronto para o táxi, gol no 811. Aprovado, já para o táxi, gol no 0-3-2, pushback e acionamento na posição 7. Posição 7, gente, isso é número 2, setor aguarde aproximadamente 3 minutos para o push 9038. Aguarda. Confere, Guarulhos já tem um 360 aprovado, só para participar. Agora. O Nono 61, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição norte, pista em uso 10, transponder 5216, frequência do controle Salvador 120 decimal 8, gol Nono 61. Correto, protegimento com o Nono 61, portão 9, chame pelo pronto para o pushback acionamento. Argentina 911, clear taxi via main apron in India to holding point familiar 10, QNH 018. Call me when you're ready to departure at holding point familiar 10, Argentina 9911. Okay, taxi apron India, postal runway 10, 1018, QNH, 120 this man, Argentina 9911. Well, 9011, maintain this frequency. Maintain this frequency at holding point, call me ready. Yes, maintain this frequency, so you're ready in this frequency. Sorry, I'll go on, I'll wait, so I'll know, I'll make sure better, I think, pra puxar essa lá. Livre, chame táxi, gol no 811-43. O voo 9038, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing 737 da Argentina a cauda, em direção ao ponto de espera, se eu tenho livre o posicionamento do portão 7, chame pronto para o táxi, voo 9038. Gol 9038, após a aerolínea, dirigir o voo de reporte para o táxi, pro... Argentina 911, you're clear to line up and take off. Runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off runway 10, Argentina 911. So, hey, go on 811, para o taxi de Alterna. Campinas, autonomia 5 horas, 30 minutos, 0719. 7-1 ao bordo, copiado Campinas 5:30, táxi aprovado via parte 3, parte principal em Ninja até o ponto de espera da pista no 0, Kenegão no 0 no 8, chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no 0, com 1 no 8, 1 no 1. Tive táxi da parte 1, Ninja, no ponto de espera, pista no 1, 0, 8, 1. 7, contact NASA with the departure control. Frequency 120.8, have a good flight, sir. Tower departure control, 120.8, bye-bye. Bordo 3 horas, Campinas, Coquero, taxi aprovado, senhor, via pátio principal e índio até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 8, sume pronto para a decolagem no ponto de espera da pista no 0, voo 9038. Tiro direto, beleza, está fixa, Argentina, 1-1-1. 1-8-1, autorizado alinhar e decolar em pista no 0, vento de 090 graus com 1-3 nós. Autorizando alinhar e manter na pista no zero. Segundo decolado aos 2-0, chame agora o controle do seu voltador na frequência 120, decimal 8, senhor, por favor. 08, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, o voo 1-8-1-1, cruza 2 no pé, na sua escuta. 1-8-1-1, contato radar, subiu 340, direto e leste. estou autorizado a decolar, pista no zero. Vento de 080 graus com 1 no 9. Tran 3601, informação Foxtrot, disposição 5 para Congonhas, pronto para Copel. Foxtrot, confere, Tran 3601 no Congonhas, eu já tenho o nível de voo 360 aprovado, já está pronto para Copel. Pronto para Copel, Tran 3601. Tran 3601, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, transponder 5221, frequência do controle Salvador 120.8, o TAN 3601. TAN 3601, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, decolada 1-0, na saída Sanvo 1, transição Motiva. Upper 1-0 por base, segue. Escala 5221, controle 120.8, Tran 3601. Correto, Ponta Geométrica, Tran 3601. Portão 5, chame quando pronto para o push para questionamento. Camarada, Tran 3601. Voo 9038, subinicialmente restrito a linha 340, e chame sexo Recife 128.8, Tern 35.3. 1288 e 1353, restrito 340. pega acionamento do 161 e chame pronto pro táxi. Bom dia, Foxtrot, confere Guarulhos, eu tenho 340 já aprovado, já está pronto para cópia. Bom dia. 3399, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via pelos Luna 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Mortiva, pista em uso no 0, transponder 5237, frequência do controle Salvador 120.8 da 3399. Da 3399, utilizado Guarulhos, 2340, via pelo Luna 0, Mega Baté, pega o seu Luna, transição Mortiva, transponder 5237, portão 20. Correto, corrigimento da 3399, portão 10, chame quando pronto para o pushback acionamento. Para pushback acionamento da 3601. Da 3601, aguarde aproximadamente 3 minutos para o pushback. Aguardando da 3601. Taxi Gol 961, no lançamos com 1993, 428, autonomia até do Galeão. O 28 Galeão copiado, o Gol 961 no táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera fica no 0, que nega 1018. Poderia somente confirmar por gentileza POB 018? Negativo 119. 119, copiado, senhor. Chame pronto para o relógio, quanto espera que estão zero, gol 961. Câmara, gol 961. vai estacionamento do portão 5, chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 3601. Bom dia, Oxanel 6079, informação, Fox Trot, autorização, São Paulo. Só um minuto, pode deixar. 1-1-6-1, decolando aos 4-8, chame agora o controle de Salvador na frequência 119-8, tá bom? 119-8, com